Deus, e a discussão é de bandido, eu revido. Repassa pra quem tem bons ouvidos. E muito boy fala mal de favela, mas poucos ajudarem os que vivem dentro dela. Até tu que fala de amor é da hora, mas não agora. Pois essa é uma outra história, assim tá batida. Que contigo se identifica, rima bem dividida. Falando a favor da vida, vou te dizer o que me causa emoção. Ouço então, irmão, adoro ver a aglomeração. Tô de periferia, trilha sonora do dia a dia, que denuncia uma par de covardia. Trairagem alto grau, troca de favores. A árvore daqueles que ele está com as frutas cores. Enquanto eu vou transmitindo a mensagem, o grave tripo piso, abala as estruturas da grade, deixando o coração em pulsação acelerada. Sua desce do teto molhando a rapaziada. E não se cansa de cantar o hino periférico. O grande brinco pisa puteirando, sério. R.A.P. Yeah, yeah. R.A.P. Wow, wow. R.A.P. Yeah, yeah. R.A.P. Wow, wow. O grave trigo piso, a bala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, a bala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. O grave trigo piso, a bala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, a bala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. Essa magia contamina igual doença. Quem ouve uma centena de vezes. Aos ritmos passageiros, meus pêsames. Eu te confesso, meus ouvidos já estavam zoados de tanto ouvir as porcarias tocadas no rádio. Dentro do trem, ouvição, lavagem cerebral. Ouço uma parte de som, mas eu não ouço rap nacional. Mas vou dizer o porquê do preconceito fonográfico. Aonde o ritmo chega, conquista o seu espaço. E vai de casa, domina apartamentos. Refrigera a alma, purifica o sentimento. Ritmo, amor e poesia é a soma da química perfeita que te deixa em coma. Note seu corpo e deixe se envolver. Libere o rapper que se encontra dentro de você. E não importa se é mina ou mano, pois o que vale é proceder no seu cotidiano. Sem botar firme, não vai entrar no crime, e se está por baixo de uma luz que te ilumine. O grafite trigo piso, no corpo causa terremotos. Abala os ossos, deixando a depressão em destroço. Não se incomode se algum desinformado desafinado começar a embaçar seu lado. Dizendo pra você, mudar de opinião. Simplesmente, irmão, olho no olho é só dizer que não. Cada quebrada tem uma lei estabelecida. O lema que é manter toda forma de vida. Viva se foi Deus quem deu, então me liga. Quem tira a periferia. Hoje eu descobri, mano, o que é loucura. Se chama rap e tem poder de abalar estruturas. Manifesto suburbano criado há mil anos. Já conseguiu mudar a vida de um milhão de humanos. Através de letras claras e bem conscientes. O rap é realmente de trincar a mente. Mas francamente ainda há quem contradiz. Sem humildade, sem chance de viver feliz. R.A.P. Yeah, yeah. R.A.P. Wow, wow. R.A.P. Yeah, yeah. R.A.P. Wow, wow. O grave trigo piso, a bala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, a bala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. O grave trigo piso, a bala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, a bala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. Aqui é o grave trigo piso e não se discute. Não temos que pagar madeira para os outros. Os naufragados que procuram outro porto. Chegou a hora, a bola da vez é agora. Rap nacional, trilha sonora de uma par de histórias. Com glórias, vitórias, derrotas de um povo que chora. É o grito engasgado na garganta do trabalhador. Alguém já disse, eu repito, rap é o terror. É a essência absorvida através do ouvido. A informação que te livra do perigo, do homicídio, do envolvimento com o vício. Do lixo que destrói, da pedra que corrói. Do mano que se expõe ao ridículo. O ator deu mancada no seu primeiro capítulo. Não tem dublê, ninguém vai te socorrer. No momento nem que o crack assassina você. Talvez, poderia ter sido mega coincidência. O rap faz de frente com a violência. Levando a paz nas letras, tentando solucionar as letras. Pois de mim, pois eu tenho isso comigo. Jamais será preciso, eu tenho que apertar o gatilho. O rap é o desabafo do povo sofrido. O som da voz de Deus trinca o espírito. Nada melhor do que a proteção divina. É isso que garante anos e anos de vida. O peso, a bala alvenaria. Hino da periferia. O grave trigo piso, abala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. O grave trigo piso, abala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, abala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. O grave trigo piso, abala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, abala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura. O grave trigo piso, abala alvenaria. R.A.P. Hino da periferia. O grave trigo piso, abala as estruturas. Adultério o raciocínio, te leva à loucura.